chegou como quem fosse dar o amor que eu carecia. Foi tão bom, me fez bem, mas disse adeus de manhã. Toda noite eu fiquei no paraíso, engamado no seu sorriso, ligado no seu olhar. Estrela.